Depois de eu deitar minha sogra na porrada, eu me mudei pra outro país. Mas a palavra espalhou que eu matei a imperatriz. Demônio, então o padre Antônio veio me pedir serviço pra acabar com o monstro. Chegando na fazenda do Alabama, me levaram pro quarto da tal criança. O sol tava vermelho como que fumou banda. Fazer passa da porta com a perna bamba. O filhote do cabeça já caiu no riso. Com a foto da fugida parecia um bicho. Começou a vomitar e a cabeça deu um giro. O padre nem falou, foi nada, eu já dei um tiro, bitch. Munição de prata, tem cordão de alho. Sete pele é bala, vai pra casa do caralho. O exorcismo é muito fácil, queimou o corpo até da morte. Aqui se foda que é parente, os todos os dentes tá com fora. Munição de prata, tem cordão de alho. Sete pele é bala, vai pra casa do caralho. O exorcismo é muito fácil, queimou o corpo até da morte. Aqui se foda que é parente, os todos os dentes tá com fora. Exorcismo, uma casa inteira na bala. Taca água benta direto na cara. Depois da minha sogra, nada mais me escapa. Me tornei o anti-herói favorito do Papa. Night, não tem demônio que conta minha night. Já tô com um terço no quarto da paz. Nós estamos acima, demônio é pra baixo. Não tem a feira, não tem minado. Tem tiro na testa e falta pra nós. Não vai fazendo sua voz, senão se cria pra cima de nós, yeah. Demônio abadia, sujou de novo o tapete. Levou tiro na boquinha, começou a vomitar verde. Projeto de tasmania, tá girando igual Beyblade. Pega um pedaço de pau e desço logo um cacete. É meio triste, meu tempo na arte. É que tem alguma novidade. Mas os não sabe assustar, faz pela metade. Outro dia um deles tentou até virar um gato. Espetinho foi de vapo. Munição de prata, tem cordão de alho. Sete pele é bala, vai pra casa do caralho. O exorcismo é muito fácil, queimou o corpo até da morte. Aqui se foda que é parente, os todos dentes tá com fora. Munição de prata, tem cordão de alho. Sete pele é bala, vai pra casa do caralho. O exorcismo é muito fácil, queimou o corpo até da morte. Aqui se foda que é parente, os todos dentes tá com fora. Crucifixo, tu és pessoal de Yo voy a Paraguay para buscar una maleta de maconha.